Graça e paz, irmãos e irmãs, é com gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje, o livro de Êxodo, no seu capítulo 29. Já antecipo para vocês que toda essa palavra do capítulo 29, todo o conteúdo desse capítulo, no que diz respeito à consagração dos sacerdotes, simboliza, sem dúvida nenhuma, consagração que cada um de nós, como reino e sacerdócio para Deus, temos em nossas vidas. E essa consagração é feita em nome do Senhor Jesus. A obra é trinitária. A obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é feita em nome de Jesus, porque é Ele quem está representado aqui na figura do novilho ou do cordeiro. A consagração dos sacerdotes, a purificação que era feita com a água, a unção para o sacerdócio. É uma obra do Espírito Santo em nome de Jesus, por isso a obra é toda trinitária. O procedimento das ofertas, como devemos proceder na hora de ofertar, ofertamos ao Senhor, ofertamos à Trindade maravilhosa, santa e. A ordenação dos sacerdotes, eles são ordenados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é uma obra trinitária, portanto, e é a Trindade quem nos dá essa ordenação, e o fazemos em nome da Trindade, e particularmente em nome de Jesus, mais uma vez, porque ele está representado diretamente nesses textos. A refeição santa dos sacerdotes aponta inegavelmente para o ritual, a ordenança da Santa Ceia, a expiação dos nossos pecados foi feita por Jesus, a consagração, portanto, se dá em nome de Jesus e é uma obra trinitária e nós reconhecemos como uma ordenança até os nossos dias, para as nossas vidas, nos diferentes ministérios, para que o Senhor seja glorificado. A consagração do altar. Se o tabernáculo do Espírito Santo são as nossas vidas, o altar é o nosso espírito, também chamado de coração. Claro que você não vai pensar no órgão coração, você vai pensar na interioridade mais profunda do seu ser, ou seja, o seu espírito. O Espírito Santo consagra o seu espírito para o louvor da sua glória no exercício dos ministérios. Os holocaustos que eram oferecidos representam mais uma vez a pessoa do Senhor Jesus. Muito bem. Dito isso, nós temos um grande resumo, já uma síntese, uma sinopse do que nós vamos ver nesse capítulo 29. Ele passa a ser autoexplicativo quando nós entendemos que essa obra foi realizada já por Deus, obra idealizada, planejada antes da fundação do mundo. Onde o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi separado, foi vocacionado, se apresentou para ser o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e aí nós temos a obra das três pessoas, porque o Pai o envia, o Filho se oferece, o Espírito o concebe no ventre de Maria, o Espírito o acompanha em todo o seu ministério, no seu batismo, depois em todo o seu ministério, e até a cruz do Calvário. Nesse momento, Jesus fica absolutamente só, porque ele carrega sobre si todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Então é uma obra trinitária onde quem protagoniza essa obra é o Senhor Jesus, com o apoio do Pai e do Espírito. E nós devemos repetir a cada dia em nossas vidas, como imagem e semelhança dele, repetir esse procedimento, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Aleluia. Vamos ler o texto e aí já fica claro para você. A consagração dos sacerdotes, Êxodo 29. Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e dois cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos, untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás, trarás também o novilho e os cordeiros. Vejam, é o Senhor quem determinou. E como ele determinou, já como uma pré-figuração, uma sombra do que se realizaria mais adiante, é isso que nós temos que continuar fazendo na nossa consagração. Ou seja, nos apropriando da obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, e tendo o azeite puro sobre o pão que Deus estabeleceu, pão sem fermento. Na saída do povo de Israel, você lembra disso, o pão da pressa, para sair definitivamente do Egito, que naquele momento representou a libertação do pecado e o estabelecimento da aliança de Deus com Israel. Nós então tomamos desse pão, nos apropriamos da vida do Cordeiro, que morreu por nós e nos deu a nova vida. Comemos desse pão, que é o pão que desceu do céu, o maná, pão sem fermento, cheio de azeite, que representa o Espírito Santo, e nos apresentamos diante do Senhor. É assim que nós somos consagrados. Quanto a purificação e unção. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Esse banho representa a purificação das nossas vidas, a santidade. E a unção é a unção do Espírito Santo. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral, prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão, como nós vimos no capítulo passado. Tu porás em sua cabeça o turbante e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Precisamos, então, ter sobre as nossas cabeças e em toda a nossa vida a santa consagração. Tomarás do óleo da unção, repito, óleo da unção é a presença do Espírito, é o óleo do Espírito Santo. E derramando sobre a sua cabeça, ungirás. Somos ungidos no poder do Espírito Santo, matéria que veremos até no final de semana, palavra que veremos para a liderança acerca do Espírito Santo, do seu poder, da sua unção, dos dons que ele derrama para o exercício do ministério. Versículo 8. Dessa maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas, e os cingirás com os cinturões e os colocará sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenação perene, perpétua, irmãos, eterna. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. E assim como Arão e seus filhos foram consagrados, foram purificados, foram ungidos, nós também precisamos da consagração, da purificação das nossas vidas, através da santificação. A santificação se dá através da verdade, e a palavra do Senhor é a verdade, é a palavra que nos conduz a essa purificação. Lembrem do texto. Quando Jesus ora, intercede e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tomarás do óleo da unção e derramando sobre a sua cabeça ungirás. Dessa maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas e os cingirás com os cinturões e os colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança eterna. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos e hoje dos discípulos de Jesus. Assim era com Israel no passado, assim é com os seguidores de Jesus desde 2000 anos atrás. O procedimento nas oferendas, a partir do versículo 10. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho diante de Yahvé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho, percebam, apontando para o sangue que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário, e com o dedo o porá sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue no, ao pé do altar, nos fazendo lembrar do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. Depois retirarás, versículo 13, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins, com a gordura que os envolve, os queimará sobre o altar. Esse era todo cerimonial lá no deserto, e que depois o povo de Israel tinha que continuar obedecendo. E nós também temos que continuar, não na forma, mas agora nos apropriando da obra expiatória de Jesus Cristo. Versículo 14: contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. O que Jesus realizou foi fora do acampamento, ou seja, fora de Jerusalém, e foi oferta pelo pecado. Versículo 15: separa um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherá seu sangue e o lançará sobre o altar em todo o seu redor. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado, o seu sangue foi derramado e lançado sobre o altar da vida de todo aquele que nele crê, em todo o seu redor, ou seja, em toda a nossa vida. Tem que atingir toda a nossa vida, todo o nosso caminhar, esse sangue de Jesus que nos purifica do pecado e nos garante a salvação. Então cortarás o cordeiro em pedaços e lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar, isto é, o holocausto dedicado a Yahvé. É oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Jesus passou por isso. E ele é a oferta de aroma agradável que subiu ao céu como sacrifício vivo, santo e agradável. Primeiro foi ele, para que depois nós também nos apresentemos em sacrifício vivo, santo e agradável, como oferta viva perante o Senhor. Versículo 19: tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar de suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu os lançarás sobre o altar todo ao redor. Perceba o detalhamento de todo o cerimonial que era feito com o cordeiro em caráter substitutivo das nossas vidas, ou seja, ele levou sobre si o nosso pecado, assim como o cordeiro era imolado para substituir o ofertante no passado. Jesus se ofereceu como cordeiro imolado para nos substituir também, de tal maneira que nós não tenhamos mais o pecado sobre nós e nos mantivéssemos longe da presença de Deus. Através do seu sacrifício único e suficiente, nós agora nos apresentamos em comunhão plena com o Senhor. Desde a orelha até o polegar, até os pés direitos, ou seja, tudo lançado no final sobre o altar, todo ao redor. O altar é o nosso espírito, tudo. Jesus trocou a nossa natureza, trocou a nossa característica, trocou a nossa tendência de desobedecer a Deus para uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e se fez por causa do seu sangue. É como se nós tivéssemos experimentado isso, posto um pouco do sangue na ponta da orelha direita, em cada um dos filhos e filhas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, sobre o polegar de cada um de nós, das mãos direitas, como também sobre o polegar dos nossos pés, com os quais andamos, para que vivamos em novidade de vida, andemos em santidade, os pés direitos e o restante do sangue sobre o altar que é o nosso coração, o nosso espírito. Todo ao redor, toda a nossa vida, agora é uma nova vida. Pegarás então do sangue, você já entendeu, é o sangue de Jesus que está sobre o altar, e do óleo da unção, você já entendeu, é a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, ele e as suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Ou seja, só há consagração a Deus para quem está lavado pelo sangue do Cordeiro, ungido pelo óleo da unção do Espírito Santo. Só esses têm consagração a Deus. Só esses estão com o sagrado, só esses estão com Deus. Desde que todas as partes da sua vida, até as vestes, que geralmente representam a parte do nosso comportamento, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós mostramos para os outros. O que nós mostramos para os outros? Não são só vestes, nós mostramos atitudes, nós mostramos o nosso comportamento. Por isso, veste, em geral, representa comportamento. Então, esses são os consagrados. Debaixo do sangue de Jesus, da unção do Espírito Santo, tendo seu comportamento compatível com Deus. Somos imitadores de Deus como filhos amados, compatível com a santidade de Deus. Até as nossas vestes, até a parte exterior de todos nós, tudo em nós, sobretudo a maneira como agimos, o nosso comportamento. Mas também não adiantaria só um comportamento externo representado pelas vestes, se não tivermos lavados no sangue do Cordeiro e ungidos com o óleo da unção e tendo comido o pão que desceu do céu, o pão da libertação do pecado, da lei do pecado e da morte. Então, a nossa consagração vem dessa relação, tá bem? Separação do Cordeiro, Jesus. Escolhemos a Ele como Senhor e Salvador. Colocamos um pouco do Seu sangue sobre tudo que há em nós. Colocamos a nossa mão sobre esse Cordeiro para que Ele nos substitua. Nós cremos que Ele nos substitui como oferta pelo nosso pecado. Ele se fez oferta pelo nosso pecado. Ele foi imolado pelo nosso pecado. E o seu sangue foi a testemunha disso perante todos. Versículo 22. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Esse é, portanto, melhor dizendo, o cordeiro da oferta da ordenação. Então, para termos alguém ordenado ao santo ministério, nós precisamos passar por todos esses passos. Não se pode ordenar ninguém ao ministério, seja qual for o ministério, sem todo esse conteúdo da aceitação de Jesus como Filho de Deus, filho do Pai, aceitação de Jesus como oferta pelo pecado, aceitação do modelo de vida de Jesus como modelo da nossa vida, aceitação do seu sangue para remir o nosso pecado, aceitação da unção do Espírito que veio depois da ascensão de Jesus para nos dar poder. Ou seja, todo esse processo da imolação do Cordeiro Santo é o processo que deve continuar acontecendo. Retire a questão cerimonial daquele momento. A palavra não é nem retirar, aprenda, observe a questão cerimonial, não para que nós venhamos a repetir, nem os judeus hoje repetem isso. Isso era uma prática de há quase 6.000 anos atrás. Então, há o detalhamento do fígado, dos rins, da gordura, tudo isso. Mas o conteúdo é esse, para alguém ser ordenado ao Santo Ministério. Ontem eu falei, vou voltar a falar, para alguém ocupar uma posição estratégica na igreja, ou, bom, posição estratégica é o exercício do ministério, seja qual for o ministério. Seja qual for o ministério. Eu continuo tremendo de medo quando vejo a igreja colocando pessoas e permitindo que pessoas ocupem o santo ministério da igreja nas mais diversas áreas: área docente, área administrativa, área social, área missionária. Gente que não está vivendo debaixo dessa dimensão. Gente que não está vivendo debaixo dessa consagração. Gente que foi ordenada, mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esse processo da consagração. Gente que não é consagrada ao Senhor, que não escolheu a Jesus. Aliás, quem primeiro nos escolheu, a Bíblia diz, foi Ele. Ele primeiro nos escolheu. E depois, em retribuição à escolha que Ele fez, nós também o escolhemos, nós também decidimos. Sim, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Ora, se a pessoa não vive nessa perspectiva, meu amigo, minha amiga, eu quero lhe perguntar agora: como tal pessoa você está permitindo que participe, de tal ou tal responsabilidade? Ah, mas é a expectativa de que seja convertido um dia. Bom, o nosso amor para com todas as pessoas e a nossa expectativa sempre deve estar presente. Maravilha, glória a Deus. Mas há uma distância abissal, há uma distância infinita entre a nossa expectativa de que a pessoa venha se converter, venha se consagrar ao Senhor para o exercício do sacerdócio nos mais diferentes ministérios, antes dela estar vivenciando isso tudo, ou sabendo tudo isso só teoricamente. Há uma distância muito grande. Primeiro, para o exercício do ministério, é preciso estar consagrado ao Senhor. É preciso estar em permanente processo de purificação. É preciso estar em permanente processo de unção, cada vez uma nova unção. Porque o Espírito Santo vai derramando, já derramou o batismo, que você pode receber pela fé na palavra. Você recebe o batismo no Espírito pela fé na palavra. Só pela fé na palavra. Pela aceitação de Jesus em todo o seu aspecto, não vamos colocar tudo de novo, e pelo batismo no Espírito Santo. Então, para que a pessoa venha, portanto, para que a pessoa venha exercer ministério, ela tem que estar consagrada ao Senhor, se purificando diante do Senhor, ungindo-se diante do Senhor, ofertando, procedendo corretamente a sua oferta de gratidão a Deus, entregando a sua vida como uma oferta viva, ofertando sua disponibilidade, seu tempo, seu dom, seu talento para o Senhor. Ah, mas a pessoa que eu coloquei, ela se coloca à disposição. Sim, querido, querida, ela se colocou à disposição, mas você só pode atribuir função estratégica a quem é consagrado ao Senhor e mostra isso, é purificado, é ungido, está em processo de consagração, em processo de purificação. É notório isso para todos. Em processo de receber cada vez mais do poder do Espírito Santo, mais e mais unção. Se não há nenhuma sensibilidade da pessoa quanto a essas coisas, pode ser um excelente cozinheiro, pode ser um excelente técnico, pode ser um excelente. Bom, uma pessoa excelente em oratória, mas não está apto para o santo ministério. Não pode ser ordenado. Em nenhuma das quatro áreas, hein? Nós colocamos coordenadores em ministérios, às vezes o coordenador ainda não passou sequer pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Ou se fez isso de modo mais ou menos formal, porque nasceu e cresceu na igreja, não se percebe nenhum sinal vital, não se percebe nenhum sinal de vida nova nessa pessoa. Então aí não é possível. Você precisa desses critérios para a ordenação de alguém para o exercício do sacerdócio nessas quatro áreas que eu lhe disse. E em outras que você pode levantar. Aprendi na minha igreja mãe que essas quatro áreas, de certo modo, abarcam a todo o processo. Mesmo trabalho com crianças faz parte da evangelização, então diz respeito à área missionária, faz parte da ação social, então diz respeito à área social, faz parte da ação de formação, então diz respeito à área docente. Muito bem, eu estou feliz por estar dizendo isso, porque eu sei que Deus está falando com líderes, com pessoas, e Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus está mandando falar é porque ele quer colocar a casa em ordem, ele quer colocar as coisas no lugar. É isso que ele está fazendo com as nossas vidas, queridos. Nós que somos salvos pela obra dele. Aí você pode dizer, eu sou salvo há 5 anos, ele está fazendo isso há 5 anos, outra há 10, outra há 20, outra há 30, outra há 50. Prossigamos, versículo 22. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins, e a gordura. Perdão, os dois rins e a gordura que os envolve, a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Até aí lemos. 23. Tomarás também da cesta de pães ázimos, um pão, um bolo assado, feito com azeite, e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual. Olha aí, ó. Gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com o holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Esta é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. E esta será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro, da ordenação que é de Arão e de seus filhos. Tinha até um pedaço específico que era para ser dado para Arão e para os seus filhos. O nosso Deus, irmãos e irmãs, é um Deus zeloso, cuidadoso. Ele é perfeito. Como Deus é perfeito, perfeitíssimo, então não se pode esperar outra coisa senão esse detalhamento, essa meticulosidade de Deus. Isso diz respeito ao que eu mencionei também já várias vezes, mas eu repito, a lei no seu aspecto cerimonial. Tá bem? Lei cerimonial. E nós aprendemos muito com a lei cerimonial. Não para repetir 6.000 anos depois, não. O cerimonial, não. O ritual, não. Mas o conteúdo do ritual. E se você desobedece o conteúdo desse ritual, você está desagradando a Deus. Porque foi isso que Jesus cumpriu lá na frente. E para nós, há 2.000 anos atrás. Foi isso que Jesus fez, exatamente. Por isso nós não podemos retirar nada. Porque nós aprendemos com cada detalhe desse. Agora, tem que ver se você aprendeu, né, meu irmão, minha irmã? Você que lidera a igreja, você que é pastor ou pastora, agora me dirijo diretamente a você, pastor, a você, pastora. Eu pergunto, você está tomando esse devido cuidado? Mesmo que isso não agrade a todos da igreja, ah, porque aquela pessoa é simpática, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, é da minha família, tá? Você está arremessando essa pessoa, eu usei essa expressão ontem, você está lançando essa pessoa para o adoecimento espiritual e para a morte, porque ele vai até se sentir parte do projeto de Deus, quando na verdade ainda não foi nem salvo. E por estar mexendo com a coisa santíssima e não sendo salvo, a glória de Deus o consumirá. Esse é um outro motivo pelo qual nós temos uma igreja com tantos membros no Brasil e que salga tão pouco, ilumina tão pouco. Ou abaixo do seu potencial. Pode iluminar muito mais, pode salgar muito mais, mas tem que obedecer à lei da ordenação, à lei da consagração, à lei, da lavagem, à lei da purificação. Tem que obedecer. Se não obedecer esse critério, você está lançando a pessoa à morte, à lei da unção. Esse é o conteúdo a ser aprendido. Muito bem, versículo 27. 28, perdão. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. Naquele momento, lá no deserto, Arão era o sumo sacerdote e os seus filhos assumiram o sacerdócio. Tá bem? Por isso que era dado para eles. Não era privilégio por ser parte de família, não. Era porque ele foi escolhido por Deus. E é isso que nós temos que verificar. Não é nepotismo. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. A separação obrigatória de algumas partes para os sacerdotes viverem. Hoje é uma dificuldade, irmãos. Nas igrejas históricas, mais alicerçadas, é até um pouco mais fácil já, porque já tem 500 anos, como a luterana, 300, quase 300, como a metodista, a presbiteriana também, na casa dos 400, 500, se nós pensarmos em Calvino, e as igrejas tradicionais históricas. Já tem toda uma estrutura. E ainda se percebe essa porção separada. Se bem que ainda há uma certa. Muitas vezes eu cheguei a conviver com isso, né? Na hora de você assumir um trabalho como pastor, sempre tem alguém lá da administração que não é convertido e que quer que a contribuição para o pastor, o provento para o pastor e para a pastora, não seja exatamente daquele valor, seja bem menor. Por que isso? Agora você imagina as comunidades novas. Bom, as comunidades novas têm dois perigos. Primeiro, do líder que fundou simplesmente se apropriar de tudo e até enganar o povo, espoliar o povo com campanhas e não sei o quê, e o envelope disso, o envelope daquilo, a campanha disso, a campanha daquilo, a água do Jordão, né? E vai vendendo tudo. Esse é um perigo. E o outro perigo é a ausência da provisão, porque a comunidade é pequena, não consegue, mas tem que se estruturar para tal. Tem que se estruturar para tal, porque isso é obrigatório. Nós precisamos de gente dedicada. E para ser dedicado totalmente, nós precisamos de gente coberta, com provisão. E faço um último destaque: também não adianta prover para sacerdote negligente. Eu usaria um outro termo aqui, mas não vou usar para não ser pesado. Sacerdote negligente, o cidadão tem lá todos os benefícios da comunidade, ou seja, é como se fosse a comunidade de Israel provendo tudo para Arão e os seus filhos, e os caras ficassem dormindo lá. Então eu denuncio isso. Você tem que todo dia se preparar diante do Senhor, todo dia. Acordar e se preparar em oração, acordar e se preparar na palavra, acordar e se preparar com leitura, e depois de fazer toda a sua devocional, partir para o seu trabalho. Muito bem, Deus é quem está falando. Fala ao Senhor, e não esse servo. Porque esse servo também já não vive. Esse servo já morreu. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo, e eu quero parafraseá-lo. E o viver que agora vivo, vivo pela fé em Jesus que me amou e se entregou por mim. Então vamos acertar as coisas, pastores, pastoras, vamos acertar, irmãos e irmãs. Vamos cobrir todos os obreiros, os missionários. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus descendentes. Olha aí, também vai se aproveitar. Não tem gasto à toa. Não tem, como é que se diz, abuso daquilo que é de Deus. A fim de que as vistas, quando forem ungidos e consagrados. Então, vou repetir: as vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Eu falei as vistas, não, as vistam quando forem ungidos e consagrados. Perdão pelo erro. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. Aí o 7 representava e representa até hoje para a comunidade hebraica o número da perfeição e para nós cristãos também. Não é para jogar na loteria esportiva, não. É um número que representa um conteúdo bíblico, teológico, tá bem? Representa perfeição. Versículo 31. Pastor, o senhor está bravo? Não, em nenhum segundo, nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo. Não estou, não, mas estou apontando que nós precisamos ser a igreja de Jesus Cristo, igual à comunidade que Deus estabeleceu lá no deserto, a comunidade de Israel no passado, quando estava se aliançando com Deus. E quero ser firme nisso, e precisamos ser firmes nisso. Assim como sou firme comigo mesmo, irmão, irmã, quando eu olho para trás nesses 36 anos, mais firme do que com todas as minhas ovelhas, e todos os meus familiares, e todas as outras pessoas, os irmãos não têm ideia de orar todo dia, se rasgar, de pedir perdão. Não podia ter acontecido. Nem alguns erros básicos, elementares, que não poderia ter cometido, jamais. Coisas sutis que ninguém viu. Não poderia ter deixado de orar um determinado momento, um determinado dia. Não poderia ter reclamado, teria que ter dado graças. Coisa que ninguém vê. Até erros mais grotescos na área do comportamento, seja administrativo, seja uma certa tolerância excessiva no campo da moral. Irmãos, irmãs, esse acerto é para mim, é para você, é para a igreja, é para a comunidade de Israel. Nós temos que ser santos porque Deus é santo. A refeição santa dos sacerdotes. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em lugar sagrado. Olha aí, lugar sagrado. O cordeiro da ordenação. Quem é o cordeiro da ordenação? Jesus. Ah, nós vamos cozinhar Jesus? Jesus? Não, irmão, já foi. Ele já foi cozido lá na cruz do Calvário. Já foi imolado. Já fez um sacrifício que eliminou a necessidade de qualquer outro sacrifício agora humano. Agora, o que ficou para nós é o prazer de servi-lo nas horas mais felizes e nas horas de dor, como eu também compartilhei com vocês. Nas horas de dor, é servi-lo com alegria, é transcender a dor, é transcender a qualquer obstáculo, é transcender a qualquer situação de equívoco cometido, é transcender o pecado, é transcender a impureza e se deixar levar pela santidade de Deus, pelo regozijo no Senhor. E mudar e se transformar, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. E a palavra aí de entendimento, transformai-vos pela renovação do entendimento, é metanoia, mudança de mente. Mude a sua mente a cada dia, e mudando a sua mente, muda a sua veste, o seu comportamento, para chegar à perfeição cristã, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É o máximo que nós poderemos chegar aqui. Mas lá na glória, ah, irmãos, ah, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Arão e seus filhos, versículo 32, comerão da carne do cordeiro, Jesus, e do pão, Jesus, pão que desce do céu, que está. É, no cesto, a entrada da tenda do encontro. Onde é o lugar da tenda do encontro hoje? Onde habita a glória do Senhor? Nossa vida, a tenda do encontro é você, meu querido. Você é o santuário do Espírito Santo. Comerão do que se serviu para fazer a expiação por eles. Quem fez a expiação? Jesus, quando da sua ordenação e consagração. Olha, os ministérios, nós precisamos ordenar e consagrar. E não são só pastores, não. Isso caiu, a menos que você queira voltar para a Idade Média e estabelecer o sacramento da ordem. Se quiser voltar para isso, você volte. Eu não parei nisso, não. Todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesse particular, os irmãos oriundos da Igreja Católica precisam, e nós vamos continuar orando, renovar o seu entendimento. Essa ideia de clérigo e leigo precisa acabar. Essa ideia nasceu no inferno, irmãos. Nós temos autoridade, sim. Nós temos liderança, sim. Nós temos bispos, sim. Nós temos presidentes, sim. Nós temos apóstolos, hoje, sim, nas denominações. Muito bem. Temos lideranças que lideram líderes, mas um não é mais importante que o outro para Deus, e nenhum desses é mais importante que aquele que exerce o um ministério mais discreto, ou aquele que ninguém vê. Por exemplo, durante a semana, aquele que limpa todos os bancos da igreja para você chegar na hora do culto e está tudo em ordem. De vez em quando se faz uma menção, alguém elogia, mas não é visto como membro de primeira categoria, é visto como crente de segunda classe. Não anda na classe executiva, não anda na classe dos principais, não, anda lá atrás, é o crente de segunda classe, terceira classe, de quinta classe, meu irmão, minha irmã, isso caiu por terra. Isso nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre trabalhou com o princípio de liderança, até porque Ele é a liderança suprema. Depois, quando criou o ser humano, colocou o ser humano para ser liderança sobre os outros animais e sobre o cosmos, mas nunca dizendo que por ser liderança, então nós somos de primeira classe e o resto, tudo que ele fez, é de terceira classe. É uma porcariazinha que ele fez, mas que é útil para isso ou para aquilo. Não! A Bíblia diz que tudo que ele fez é bom, e todo ministério é bom. E na reforma protestante, muito antes do pentecostalismo, por exemplo, do qual eu sou parte, por opção, muito antes, Deus já tinha feito o estabelecimento de que todos têm que ser considerados como reino e sacerdócio. A nação de Israel era o reino do Senhor, os sacerdotes do Senhor. Era nação santa, povo de propriedade exclusiva. Era, não é ainda, porque Deus tem propósito específico com eles, que eu já mencionei várias vezes. Assim como depois, na reforma protestante, logo depois, antes da reforma, com os primeiros discípulos, não havia essa separação de primeira classe e segunda classe. Tinham os líderes. E tinham líderes de líderes. Ótimo, precisa ter, senão não, a coisa não anda. Mas não tem essa noção de os super-heróis da fé, os melhorzões e aqueles que limparam o banco da igreja como se fossem de última classe. Não, não, não. E depois, quando isso entrou na Idade Média, na Reforma Protestante, se restaurou a ideia. A ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia, porque na prática ficamos muito a desejar até hoje. Voltando ao 33, só para você pegar a linha de novo. Comerão do que se serviu para fazer expiação por ele, Jesus, quando da sua ordenação e consagração. Que todos os irmãos e irmãs sejam ordenados e consagrados nos mais diferenciados ministérios. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento porquanto são sagrados. Só os sacerdotes. Como todos somos sacerdotes, então todos podem comer desse alimento. Não, mas aqui estava restringindo. Sim, aqui estava restringindo porque a revelação não tinha se dado de modo cabal, mas no, na plenitude dos tempos ficou claro que aquele que era o maior foi aquele que serviu, a saber, Jesus Cristo. Ele que serviu o pão para os discípulos, como se eles fossem os senhores. Ele que serviu o vinho, como se os discípulos fossem os senhores e ele o servo. Porque quem quiser ser o primeiro, esse seja o que sirva. Aleluia. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, achá-la-á. Se restar a carne do cordeiro da ordenação ou pão, até amanhã seguinte, queimarás todas as obras. Não se comerá, porque é oferta sagrada. Olha lá, irmãos, vamos comer o alimento consagrado na Santa Ceia. Coma entre, principalmente a liderança da igreja. Não deixa ali uma mosca depois vindo sobre o alimento, ou aquela baderna. Ou então, nesse caso, as crianças passando, uma arremessando na outra. Ou então, alguns que dizem que jogam no banheiro, na privada. A Santa Ceia consagrada. Preciso comer. Ou então, pastor, a gente guarda até o dia seguinte e queima. Sim, mas você vai guardar e queimar, querido? Como se fazia lá no passado? Coma ali. No nosso cerimonial hoje é muito melhor comer. Beber e dizer, Senhor, eu vou comer do que sobrou na mesa, como aquela mulher declarou: ah, até os cachorrinhos comem da sobra do que cai da mesa. Eu quero ser como aquela mulher e quero comer do restante do que sobrou desse alimento consagrado, sagrado do Senhor, e quero mais de ti, mais de ti, mais de Cristo eu quero ter. Não coma por comer para acabar só, mas coma para dizer: Senhor, mais de Cristo eu quero ter, sobrou, eu quero comer, para mais de Cristo eu quero ter. Que seja essa a motivação. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo que te ordenei, 7 dias durará o rito da ordenação deles. Aí então, todo esse essa parte. Basicamente todo o capítulo, mas do 22 até aqui onde lemos, temos o que nós chamamos de lei cerimonial. E ela continua: cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Já foi. Já foi. Já foi feito o sacrifício pelo pecado em Jesus. Purificarás o próprio altar, que é o seu coração. Isso deve permanecer. Já foi purificado, mas você deve continuar purificando pela palavra, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. O altar precisa ser consagrado, seu coração precisa ser consagrado, seu espírito precisa ser consagrado, sua mente precisa ser consagrada, seu corpo precisa ser consagrado, sua história precisa ser consagrada. A minha. Antes da de vocês. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o, então o altar será santíssimo perante o Senhor. Deus faz questão de que tudo o que lhe diz respeito seja santíssimo, porque ele é santíssimo. Então o altar tem que ser santíssimo, os sacerdotes têm que ser santíssimos. Nós cristãos, então, temos que ser santíssimos, porque o nosso Pai é santíssimo. Versículo 38. Estou finalizando, meus irmãos. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia, dois cordeiros de um ano, oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de oliva batida e 1 litro de vinho como oferta derramada. Esse era o ritual hebreu ali no deserto, o cerimonial deles, como eu já falei, há mais de 5.000 anos atrás. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizesse ao raiar do dia. Este será o holocausto perpétuo, eterno. Ué, se é eterno, é para hoje, pastor? É claro que todo o texto do testamento é para hoje. É óbvio. Só Marcião, o herege, é que achou que não. E alguns ainda ficam seguindo. E outro dia, um pastor renomado, na cidade de São Paulo, ainda diz que a Bíblia é insuficiente para atender às demandas do ser humano contemporâneo. Um herege. Que ele se arrependa do seu mau caminho e da fama de pastor renomado e se converta ao Senhor Jesus. E passe também a não ter duas faces. Uma perante os irmãos da igreja e outra na aula da pós-graduação, quando nega a Deus. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Perante a igreja, nossa, pastor de uma igreja imensa, e com uma capacidade de eloquência renomada. Mas, interessantemente, na aula da pós-graduação, no mestrado, no doutorado, nega a existência de Deus, nega o ser de Deus, nega a Bíblia como ela é, mas não fala para ninguém. Isso fica lá, no, junto com os outros que também negam. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, irmãos e irmãs. Que Deus tenha misericórdia, primeiro de mim e depois de todos vocês e de todos os líderes. Esse cordeiro, todo esse cerimonial já foi realizado lá na cruz do Calvário. E nós agora somos beneficiados por causa dessa obra bendita da cruz. Eu vou ler para você o 42, acaba no 46, tá bem? Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro, que é a sua vida. Tenda do encontro é a sua vida hoje. É o lugar do encontro com Deus. Aliás, bem apropriado, a entrada da tenda do encontro diante de Yahvé. O encontro com Deus não é um acampamento. O encontro com Deus se dá de fato no seu coração. Mas pode ter o nome, não tem problema, é bênção. Só não pode exaltar e idolatrar o acampamento com esse nome. Não pode idolatrar nada. Nesse local eu me encontrarei convosco. Onde? No coração, irmãos, na mente, no meu ser, que eu também não sou só razão, né? No meu ser. E falarei convosco, e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Oh, aleluia! O lugar ficará santificado pela glória do Senhor. Que lugar? Você, querido, você que é filho de Israel. Ah, eu não sou de Israel, pastor. Eu sou de outra ascendência. Sou de ascendência árabe. Não, se você aceitou Jesus Cristo, você é filho da Israel, da segunda dispensação, ou seja, filho de Abraão pela fé. Não é descendente sanguíneo, é descendente pela fé no Deus de Israel, por isso é filho de Israel. E o lugar ficará santificado para a sua glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Olha que coisa linda, o Senhor santificando a nossa vida e o altar da nossa vida, que é o âmago do nosso ser. Consagrarei também a Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Aleluia. Que ele continue consagrando outros e outras como Arão e a seus filhos. Cada qual segundo o seu ministério, mas todos sejam cheios da santificação e inundados pela glória do Senhor, santificados para o louvor da sua glória, consagrados totalmente ao Senhor, e habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia! E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. Ah, que grande mistério é esse! Ele ainda habita entre os filhos de Israel. Ele ainda habita entre os filhos de Israel, porque Deus não rompeu a aliança, mesmo com aqueles que ainda não o reconheceram como Messias. Até a morte, eles têm a chance de reconhecer quem nasceu depois da vinda de Jesus. Eles têm até a sua morte para reconhecer que Jesus é o Messias. Até a vinda de Jesus era a nação de Israel. Depois da vinda de Jesus, cada israelita, do ponto de vista étnico, tem durante toda a sua vida para reconhecer que o Messias é Jesus. E no último momento dessa história, o Senhor ainda enviará duas testemunhas para falar com a casa de Israel, do ponto de vista, estou falando do ponto de vista étnico, para que haja pelo menos 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel que aceitem a Jesus Cristo como Messias, somando 144 mil. Consultem o blog, nesse particular, os 144 mil. Que a missionária Vivian ministrou. Há duas grandes possibilidades. Eu estou falando pelo menos 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12, 144, tá bem? Mas depois de Jesus, então, quem israelita que nasceu etnicamente depois de Jesus tem o tempo da sua vida para reconhecer que Jesus é o Messias. Se morreu sem reconhecer que Jesus é o Messias, já era. Mas Deus vai continuar buscando ele. Vai buscar, porque Deus não quebra aliança. Até o final. E quem morreu sem reconhecer? Bom, quem morreu, já disse, já era. Mas no último momento da história, o Senhor vai mandar duas testemunhas ainda, queridos, para falar com a casa de Israel. Para que, quem sabe, pelo menos 12 mil de cada tribo estejam no lar da glória. Mas no meu entendimento, esse 12 mil, que é na verdade um 3 vezes 4, representa mais do que 144 mil exatamente. São os representantes, os milhares de representantes de Israel, de cada uma das 12 tribos. E mais todos os filhos de Israel que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que não vieram dessa etnia. Então, serão milhares de milhares. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o eterno seu Deus. Agora fala o Senhor mais uma vez, segunda vez no dia de hoje. Diz o Senhor e não esse servo, e eles compreenderão Isso diz respeito ao hoje e à escatologia, Deus está dizendo, ao hoje e ao amanhã. Assim diz o Senhor, eu vos falo profeticamente. Assim diz o Senhor, e eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, seu Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe cada irmão e irmã, que cada palavra aqui, agora digo eu, em nome do Senhor, seja de total edificação para as nossas vidas e que o Senhor faça, levante uma nação santa e faça as reformas que a casa precisa reformar. Ou faça de novo a igreja. Se for preciso, quebre o vaso e faça de novo. Para que nós estejamos mesmo no luar da glória e reconheçamos que Ele é o Senhor. Na total consagração, irmãos e irmãs, dos sacerdotes, e no sacrifício perfeito, dois carneiros ou cordeiros, mais uma eloquente figura de Jesus Cristo, entenda, de Jesus Cristo, o Messias. Depois de receber a unção, a capacitação espiritual para servir a Deus, apresentava-se o sacrifício de um novilho lá no deserto, em oferta pelo pecado, a fim de expiar todos os pecados passados de Arão e de seus filhos. Levítico capítulo 4, versículo 3. Mediante a substituição do sangue de bezerro, o filho imaculado do animal mais útil e poderoso da época, pelo sangue deles, devido ao pecado, transferindo-lhe toda a culpa e punição, Levítico 16, 20 a 22. Contudo, mais dois cordeiros são necessários para demonstrar a plenitude do significado do sacrifício. O primeiro, versículo 15, era totalmente consumido pelo fogo como holocausto. No versículo 18, você vê, indicando a necessidade de um sacrifício absoluto, total e completo, que só pode ser cumprido de modo cabal, que só pôde ser cumprido de modo cabal e de uma vez para sempre na pessoa do Messias Jesus Cristo. O segundo carneiro representa toda a consagração, verso 26. O sacerdote solenemente oferece partes dele em sacrifício pessoal a Yahvé, Deus, e se alimenta do seu peito. Isso ilustra a necessidade que todo cristão, todo crente, tem de nutrir-se da vida do Espírito do Cristo ressurreto e de oferecer a Deus sua própria vida transformada por esse sacrifício. Curiosamente, o primeiro sentido que deve ser consagrado é a audição, a capacidade de ouvir, versículo 20. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Sábio é o homem que ouve primeiro e fala depois. O discípulo de Cristo deve, desde cedo, aprender a ouvir os eternos ensinos do Senhor, Isaías 50, versículo 4. Logo em seguida, vem a prática do que aprendemos. A obediência nas atividades diárias, envolvendo as mãos e depois os pés, que devem andar dia após dia no caminho de Deus, Salmo 1, versículo 1. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo nos quebre, faça-nos de novo. Hoje, para que possamos experimentar eternamente a glória do Senhor. Nós, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, A graça, o amor, a unção, o poder, a purificação, a consagração, tudo que diz respeito ao tabernáculo. Seja assim conosco, com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.